A semana foi marcada pela comemoração do Dia Internacional contra a Homofobia, fim do preconceito contra a comunidade LGBT. Foi no dia 17 de maio, na última quarta-feira. A data se refere a um marco. Em 17 de maio de 1992, a Organização Mundial de Saúde deixou de classificar a homossexualidade como doença. Para a psiquiatra, psicanalista, professora da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, Gilda Pauliello, o primeiro lugar onde se deve trabalhar contra a homofobia, contra o preconceito, é na família. E é com ela que nós vamos conversar agora. Doutora Gilda, em primeiro lugar, para a gente chegar, antes de aprofundar nessa questão da família, lidando com as crianças lá na primeira infância, eu queria que a senhora fizesse um resgate histórico da questão da homossexualidade desde a antiguidade até os tempos de hoje, os dias de hoje, que infelizmente ainda existe muito preconceito. E é muito nova essa decisão da Organização Mundial de Saúde, 25 anos atrás, mudar a classificação da homossexualidade, deixando de classificá-la como doença. Esse resgate histórico até os dias de hoje. Nós vemos, historicamente, que a homossexualidade fazia parte da cultura grego-romana. É, existia um mestre que iniciava o jovem, tanto nas questões culturais, iniciava o guerreiro e também iniciava esse jovem na vida sexual. É, isso era, fazia parte da cultura, era aceito e era, inclusive, incentivado. Foi com o advento do cristianismo que a homossexualidade passou a ser vista como um pecado abominável. E, posteriormente, passou a ser considerado um crime, inclusive punido com a pena de morte em vários países. É interessante que o Brasil, como colônia de Portugal, ele passou a criminalizar também a homossexualidade a partir do século XVI, apesar de, historicamente também, nós sabermos que a homossexualidade era natural entre os indígenas, da mesma forma que era natural na cultura grega. Né? Era também um mestre que iniciava o jovem índio, tanto preparava esse guerreiro como o iniciava na vida sexual. Então foi a partir da catequese, do advento do cristianismo aqui, também, que isso passou a ser reprimido e criminalizado. E, incrivelmente, o Brasil foi o segundo país no mundo a descriminalizar a homossexualidade. O primeiro país foi a França, depois da Revolução Francesa, com o reconhecimento dos direitos humanos e com os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. E, 30 anos depois, Dom Pedro II, que foi um grande humanista, descriminalizou a homossexualidade aqui no Brasil. E depois, até do advento do cristianismo, ainda veio um outro problema em relação à prática da homofobia, que é a classificação pela classe médica da homossexualidade como doença. Sim, é interessante essa história da apropriação da medicina pela homossexualidade, porque foi numa tentativa de resguardar os homossexuais da criminalização da pena de morte. Então, eles patologizaram a homossexualidade, isso no final do século XIX. Então, até essa saída das classificações internacionais na década de 90, foi um grande caminho que foi iniciado por Freud, quando ele coloca que existem várias sexualidades e que o objetivo da relação sexual não é a reprodução, mas a satisfação de um prazer. Né, ele foi um marco, isso em 1905. Em 1972, num grande congresso americano de psiquiatria em São Francisco, o congresso foi invadido por representantes de direitos humanos e de sociedades gays, e eles exigiram um espaço para perguntarem à comunidade médica o que sustentava a homossexualidade sob doença. Eles foram ouvidos, foi formado um comitê que trabalhou durante 3 anos e chegaram à conclusão de que não havia sustentação médica para se ter homossexualidade como doença. Então, em 1982, foi retirado das classificações americanas homossexualidade como doença e, no dia 17 de maio de 1992, apenas 25 anos atrás, ela foi retirada das classificações internacionais pela Organização Mundial de Saúde. Mas a senhora tem um dado de que boa parte da comunidade médica ainda classifica a homossexualidade, tem confusão, age de maneira errada, lidando com o homossexual como se ele fosse um doente? Esse desconhecimento ainda existe na sociedade em geral, né, de uma forma muito marcante, e sim, até na comunidade médica ainda há esse desconhecimento, e o desconhecimento gera preconceito. E ainda tem sociedades, países no mundo que criminalizam a homossexualidade, inclusive com a pena de morte. Sim, vários países no mundo, a Índia, por exemplo, a homossexualidade ela é considerada crime e é punido com pena de morte. Agora, sobre o que a gente falou no início, da importância da família como o primeiro local onde se deve trabalhar no sentido de ser contra a homofobia. Por que essa importância da família? Porque exatamente o primeiro ponto que a gente deve abordar para a prevenção da homofobia é através da educação. Na Europa e nos Estados Unidos, desde cedo a criança ela é introduzida a ter o reconhecimento das diferenças, né? Inclusive da diferença sexual. Há vários contos de fadas que são apresentados às crianças, né? Mostrando que vários príncipes ou várias princesas escolhiam outro príncipe ou outra princesa do próprio sexo como companheiro. Para mostrar que isso é uma questão natural. Então, as famílias devem acolher também essas diferenças. Né? E desde cedo mostrar à criança que isso deve ser respeitado. Ok, conversamos aqui no Jornal da Itatiaia com a psiquiatra, psicanalista, professora da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, Gilda Paoliello.